Passamos a palavra para Marluce Ferreira para as suas considerações. Sem muitas palavras, porque de uns tempos para cá eu ando muito chorona aqui na frente. Então, estou me controlando desde cedo para não chorar e não vou chorar. Assim, muito feliz com a presença de todos, com a participação, com a colaboração. Mais feliz ainda pela presença da equipe do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita Brasileira, que tem como coordenador o Haroldo Dutra Dias, que mandou um abraço para todos. Estamos, assim, radiantes, jubilosos com o trabalho que vai ser desenvolvido. Então, sem muita palavra, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Célia Rey, que vai coordenar esses trabalhos a partir de agora. E pedindo permissão, logo em seguida, para desfazer a mesa, para que todos nós possamos participar e assistir. Então, Célia Rey vai conduzir a partir de agora. Queridos amigos, irmãos, é uma satisfação e uma alegria muito grande para que nós pudéssemos trazer notícias, informações com as quais vocês terão os subsídios necessários para aqui começar esse trabalho referente ao Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que foi fundado na Federação Espírita Brasileira o ano passado, e que agora nós estamos fazendo esse trabalho em todas as quatro regiões do país, levando este seminário. E aqui em Alagoas, infelizmente, o nosso coordenador, Haroldo Dutra Dias, não pôde estar, porque ele já tinha um compromisso, mas ele mandou um abraço. Nós tínhamos até gravado uma mensagem de boas-vindas, mas o áudio e o vídeo ficaram comprometidos, nós não pudemos trazer. Mas, de qualquer forma, ele mandou um recado que aqui estaria presente em pensamento, em espírito, em sentimento, nesse trabalho de divulgação do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Nós, então, desejamos a vocês e a nós aqui, todos da equipe do NEP, que tenhamos um bom fim de semana de trabalho, proveitoso, e que vocês sintam-se à vontade para fazer perguntas que possam tirar as dúvidas, dirimir as dúvidas para que o trabalho seja desenvolvido. Na tarde de hoje, nós, como vocês já receberam o programa, nós vamos ter quatro exposições teóricas sobre a estrutura e funcionamento do NEP, o Evangelho e a Bíblia, conhecendo a Bíblia, um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e a experiência da FEB. E amanhã nós vamos ter as diretrizes para o estudo do Evangelho e logo após nós vamos fazer uma oficina prática para que todos saiam com a experiência de um estudo interpretativo do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Evangelho. Para que nós não atrasemos mais, então nós vamos desfazer a mesa, mas pedindo ao Wagner que permaneça, porque a primeira exposição da tarde é com ele, e ele vai falar sobre a estrutura e o funcionamento do NEP, do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a bênção de nosso Pai, através das vibrações dúcidas e amorosas de Jesus, permaneçam conosco, ajudando-nos a realizar o nosso trabalho com esse objetivo sublime de transformar a nossa vida num evangelho, alcançando a felicidade tão almejada e tantas vezes procurada de modo equivocado na matéria que é a ilusão. Nós saudamos a Federação Espírita das Alagoas, agradecemos a presença dos companheiros espíritas que aqui estão e da parte do NEP, da Federação Espírita Brasileira, nós gostaríamos de dizer que o grande objetivo do NEP é exatamente fomentar a compreensão da mensagem de Jesus, tendo em vista que o Espiritismo nos fornece as chaves sem as quais as parábolas, os textos, os ensinamentos ficariam obscuros e continuaríamos com aquelas tendências teológicas dos homens que conhecemos através dos séculos e até dos milênios, porque são 2000 anos de evangelho no mundo. Nós, portanto, temos aqui o núcleo, o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, como uma proposta de dinamização do material dadivoso que nós recebemos no Espiritismo. Nós temos a codificação espírita, que é um divisor de águas para o entendimento de Jesus, resgatando a pureza do cristianismo quando ele foi implantado pelo próprio mestre. E nós, nesse trabalho, contamos particularmente com a tarefa missionária de Francisco Cândido Xavier, que se tornou reconhecido por toda a nossa comunidade, até pelo Brasil, uma das figuras mais destacadas em termos de fidelidade a Jesus, de trabalho, de amor pelos semelhantes. A obra psicografada por Chico Xavier, indiscutivelmente, é um desdobramento da codificação, naquele sentido de ilustrar, de dinamizar o seu conteúdo sintético. Então, nós temos auxílio de diversos benfeitores espirituais que nos criam oportunidade dessa pesquisa e, naturalmente, desse estudo. O foco do NEP, em primeira instância, é o estudo. Porque o Espiritismo tem uma tradição de exatamente rasgar os véus dos mistérios ou das incompreensões, como os próprios Espíritos demonstram na obra espírita. Então, nós, para que possamos ter domínio sobre alguma coisa, para que nós tenhamos proveito em determinados assuntos, e no caso, na vida infinita, nós temos que contar com essa ciência que é o Espiritismo. O Espiritismo nasceu ciência que se desdobrou em filosofia e culminou em religiosidade. Nossa espiritualidade alcança com esse tipo de estudo, com essas pesquisas consequentes, um apogeu, porque nós não somos suficientes em termos evolutivos para sintetizar ou mesmo dominar os temas do infinito. Nós estamos na posição de relatividade. Então, o NEP é uma proposição que nasceu na Federação Espírita Brasileira, como a Célia já afirmou o ano passado, e nós tivemos a grata surpresa de ter o apoio daquela instituição que nos tem representado diante do mundo e enfeixado os espíritas numa grande família, com o propósito de valorizar a obra de Allan Kardec e as obras legitimadas por aqueles trabalhadores que se esqueceram para permitir que o mais alto falasse conosco. Então, nós temos, na nossa introdução dos temas, a criação, a caracterização e localização do NEP, e nós estamos dizendo aqui da iniciativa que surgiu na Federação Espírita Brasileira, com o apoio de muitos trabalhadores que já tinham alguma experiência, algum trato com o aprofundamento do sentido dos ensinamentos dos evangelhos. O NEP foi criado Em 28 de julho de 2012, numa reunião conjunta do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva da FEB, seu regimento interno foi instituído em 3 de outubro de 2012 e consiste em órgão de estudo e pesquisa do Evangelho à luz das obras básicas de Allan Kardec e suas subsidiárias, como é o caso da obra do Chico, que nós citamos aqui de um modo muito carinhoso e especial. Localiza-se na sede da Federação Espírita Brasileira em Brasília. Nós temos aqui uma foto do prédio Unificação, onde se situa a sala do NEP, uma sala que está aberta à visitação. Nós tivemos, num evento ocorrido na federação há pouco tempo, o acesso das pessoas para conhecer obras trazidas de Jerusalém, que nós vamos até tratar delas aqui. A sala do NEP é um aspecto. Hoje ela está mais ilustrada com livros, porque o Haroldo conseguiu digitalizar o que ele precisava para a tradução do Novo Testamento, e ele já disponibilizou as obras físicas para a sala do NEP. Então hoje ela está mais completa, e são obras muito importantes, muito interessantes para esse tipo de pesquisa, que ele particularmente assume, como outros companheiros que nós temos ajudando o NEP, também por aí pelo Brasil e pelo mundo. Porque o NEP, acima de tudo, é uma rede. A Célia está falando aqui que o segundo livro ali, a de capa vermelha, ali é a Torá. Ou seja, resumindo, as leis de Moisés. É a base de toda a religião, né? Ela está lembrando aqui, porque o livro é muito curioso, né? É o livro de trás para frente. Então, a pessoa realmente tem que ser especializada para compreender o que eles contêm. Mas é uma curiosidade interessante. É o outro lado da sala do NEP. Temos a mesa de reunião onde a gente, o conselho de administração se reúne para poder decidir os passos. E nós vamos compreender isso melhor aqui nas explicações. A administração do NEP é constituída por uma comissão de administração integrada por 7 membros. O Haroldo Dutra Dias, que é o nosso coordenador. A Célia Maria Rei de Carvalho, que está conosco, subcoordenadora. O Flávio Rei de Carvalho, que é o secretário. O Ricardo Mesquita Toloá de Andrade, que é o vice-presidente da Federação Espírita de Santa Catarina, está conosco. O Afonso Chagas Correia, que vai falar daqui a pouco. O Simão Pedro de Lima, que pediu desligamento exatamente porque não estava conseguindo comparecer às reuniões e poder atuar mais dinamicamente no NEP. E ele foi substituído recentemente pelo Saulo César Ribeiro da Silva, que também é um pesquisador e que tem ajudado muito o Haroldo nos projetos da tradução. Ele está radicado em Brasília, já é um trabalhador da federação e é um companheiro que também tem muito a oferecer. E o Wagner Gomes da Paixão, que está aqui falando com vocês. Então, somos os membros do NEP nessa área da administração, procurando dar uma dinâmica ao trabalho de compreensão da doutrina e do evangelho que se conjugam na atualidade dos tempos para esse resgate imprescindível, salientado pelos Espíritos como sendo a restauração do cristianismo. Os objetivos do NEP, do núcleo: agregar amplo acervo bibliográfico documental contendo obras espíritas e de eruditos em estudos bíblicos, bíblias, atas bíblicos, dicionários, comentários, etc. Aí a gente faz abre parênteses aqui. No Rio Grande do Sul, no seminário do NEP que nós realizamos, naquela região, em Porto Alegre, o Haroldo, na introdução, ele comentou algo bem interessante. Como é que nós vamos vencer a nossa ignorância se a gente não procurar conhecer as coisas? Nós temos revelações e elas são encadeadas. Nós estudamos a lei de justiça, a lei de amor e a verdade, que chega com o Espiritismo. Como nós vamos conseguir trabalhar o histórico evolutivo da humanidade e atingir o apogeu apresentado por Jesus Cristo sem sequer ler o que ele nos deixou? sem sequer compreender o contexto em que isso se deu. Para estudar uma parábola, para estudar uma reação de Jesus ante a sua época, nós precisamos nos situar. Então, o trabalho proposto pelo NEP, com o auxílio do material espírita, que é muito lúcido e enxuto, para um tempo em que isso se tornou imprescindível, é exatamente nesse sentido. Vamos conhecer, vamos tomar contato. Então, nós temos uma proposição no livro Renúncia, por parte de Alcione, que vem de Sírios, para ajudar um grupo de pessoas. Ela vai deixar um registro sobre esses estudos aprofundados, sobre esses estudos em que nós vamos conhecer o âmago do Cristo, ou da proposta crística. Então, ela diz o seguinte, que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. São etapas que o NEP propõe. Então, para ser conhecido, nós temos que ler. Meditado, nós vamos dialogar, refletir, buscar cotejar material que enriqueça, que dê uma moldura. Sentir é no campo operacional. E viver é a grande realização, porque nós vamos mudar de padrão vibratório. Nós temos ali em seguida, realizar estudos, pesquisas e traduções de textos vinculados aos Velho e Novo Testamentos. Porque, gente, nós não podemos conhecer a raiz de uma árvore que pode estar na nossa vida. Que tronco lindo, que ramarias lindas, floridas, cheias de frutos. Mas essa árvore tem raiz. Então, essa referência, saber que a raiz está ali, embora oculta, é importante. Nós costumamos falar da lei de justiça e muitas vezes não entendo como é que é isso. Quando André Luiz, no livro No Mundo Maior, estabelece ali a revelação da casa mental, quando ele fala do subconsciente, que é o porão, do consciente, que é o nosso hoje, o campo do nosso esforço lúcido de hoje, e o superconsciente, que é o nosso futuro, que nos irriga de alguma forma, que é uma janela aberta para receber material que nós não dominamos ainda, nos inspirando, ele instituiu exatamente essa cadência das revelações. Aquilo que foi a retaguarda, que foi o suor na base do medo, do temor, imposto de fora para dentro, para que hoje a gente pudesse estar podendo raciocinar, nos esforçar e atingir essa meta que nos é proposta pelo futuro, que é Jesus. Então, o Espiritismo hoje, jogando luz e fundamentando na revelação das leis universais, ele nos ajuda a emoldurar o Cristo que não foi compreendido e que dividiu as eras e que a gente muitas vezes teme em deixar como um taumaturgo, uma criatura para adoração. Então, hoje, o Cristo tem que se despertar em nós, ou seja, temos que trazer para o nosso hoje o futuro, trazer o céu para a terra, na linguagem dos bons espíritos. Fomentar atividades para o compartilhamento de estudos e informações. Essa proposta ela é tão rica no momento em que nós observamos que o mundo, através da globalização e com o auxílio da tecnologia, forma as redes. O NEP é uma proposição de rede. O NEP não tem dono, ele não tem um articulador, um instrumento. Ele é constituído por todos aqueles que se interessam em estudar, chegar a conclusões, cooperar, ramificar, fazer ramificar a proposta, e isso fundamenta a pesquisa. Por exemplo, quando nós entramos, nós vamos ver daqui a pouco o fórum, a gente entra no fórum e procura dialogar, seja indagando, seja trazendo um dado, coisa que está acontecendo desde a formação do NEP, desde a instituição desse mecanismo, dessa ferramenta através da internet, nós observamos pessoas trazendo dados, curiosidades, fruto de suas pesquisas, de suas leituras. Esse material que é chancelado e se torna universal, ele passa a ter um valor porque ele vai ser agregado a uma fonte que vai nutrir todos aqueles que querem informações, pesquisas, etc. Mas tem que ter a chancela, que é aquele sentido que Allan Kardec deu à doutrina, a universalidade dos ensinos. Tem que ser verdade para todo lado. Então, por isso, o fórum ele tem essa característica de ser um laboratório, como a Revista Espírita foi para Allan Kardec. estimular a publicação e divulgação de material decorrente dos referidos estudos e pesquisas, utilizando-se de diversos veículos de comunicação, livros, CDs, DVDs, internet, TV, rádio, etc. Não há limite para a divulgação do material que é verdadeiro, que é útil, que é bom, para usar os crivos de Sócrates. Se esse material se torna referência, ele vai ser divulgado por todos os meios. E isso é um projeto do NEP, é um compromisso do NEP. Atividades, formação de uma biblioteca. O acervo da biblioteca do NEP é constituído inicialmente por parte dos livros judaicos adquiridos em Jerusalém em 2009, em nome da Federação Espírita Brasileira, e por livros espíritas e outros de interesse do NEP. Então, é o seguinte, Haroldo Dutra Dias, em 2009, ao lado de Ricardo Mesquita, vice-presidente da Federação Catarinense, eles, com autorização do presidente Nestor Mazzotti, foram até Jerusalém, já dentro dessa ideia de um trabalho abrangente, de tradução do Novo Testamento, que surgiu a partir de uma visita do Honório Abreu, de Marta Antunes, Haroldo Dutra Dias, com a presença do Nestor Mazzotti, ainda presidente da federação, e ali surgiu um diálogo da necessidade de se traduzir. Então o Honório deu um toque que o Haroldo tinha capacidade para fazer essa tradução do grego para o português, dos livros do Novo Testamento, que se tornassem um material de referência e de utilização para os espíritas. Por quê? Essa tradução seria neutra, ela não teria um viés teológico, como as que encontramos disponíveis, seja pelo prisma protestante, seja pelo prisma católico. Então, como nós temos um material muito rico para analisar à luz do Novo Testamento, principalmente com seus livros que vão desde o primeiro livro, que é Mateus, o Evangelho de Mateus, até o último livro, que é o Apocalipse de João, nós vamos ter ali um acervo de material referindo-se ao cristianismo primitivo que precisava ser explorado. Por exemplo, as obras, a coleção Fonte Viva de Emmanuel. O Emmanuel, isso foi uma pesquisa feita há pouco tempo e revelada pela federação, o Emmanuel, ele não adotou uma tradução específica de um Novo Testamento, seja católico ou protestante, para compor essa coleção Fonte Viva, onde ele estuda versículos de um Novo Testamento. Versículos que muitas vezes não foram estudados à época da codificação. Ele faz esse trabalho citando apenas o número do versículo e o número do capítulo. Era assim que ele enviava para a federação. E conveniou-se à época usar João Ferreira de Almeida, que procuraram e julgaram que ela estivesse mais à altura do trabalho. Então hoje nós temos já os quatro evangelistas, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos já traduzido pelo Haroldo, que foi a publicação do Novo Testamento, que recentemente foi relançada pela FEB, primeira publicação pelo SEI, agora pela FEB, para atender essa demanda da pesquisa e do estudo, porque é uma tradução neutra. E o Haroldo agora está terminando, e se Deus quiser, quem sabe, no período do Congresso, nós teríamos ele publicado, de modo completo até o Apocalipse. Então nós vamos perceber ali que esses livros foram buscados dentro desse projeto de ampliação da nossa capacidade de estudo e de pesquisa. O acervo poderá ser ampliado mediante doações de obras físicas e digitalizadas. O acervo é vinculado ao setor de biblioteca, arquivo e museu da FEB e somente poderá ser consultado no local. Isso é compreensível, né? Parte dos livros adquiridos em Jerusalém. Então aqui tem uma ideia, porque hoje nós temos muito mais livros lá já disponíveis na sala do NEP, para quem quiser conhecer. E a biblioteca do NEP, ela está vinculada à biblioteca oficial da FEB. Aqui nós temos o setor de biblioteca da FEB com as obras raras. Muita gente do movimento que vai no CFN ou visita Brasília já conhece esse acervo, que é admirável. Atividades, estudos e pesquisas. Promoção de seminários, reuniões de estudo e divulgação. Este é um dos seminários propostos pelo NEP quando de sua criação. Então nós estamos aqui executando um projeto de divulgação para que mais pessoas possam compreender o trabalho de estudo em torno da mensagem de Jesus, utilizando para isso o material espírita, que é muito farto e muito fecundo, no sentido de penetração na essência do que os textos demonstram. Formação de uma rede virtual e física vinculada ao portal da FEB, composta de estudiosos e grupos de estudos interessados no compartilhamento de informações e pesquisas referentes aos textos bíblicos e à literatura congênere. Então vocês observem que nós citamos aqui a rede. Essa rede é virtual e física. Um seminário como esse, nós formamos uma rede de interessados, de pessoas que se capacitam, que querem entrar para o caminho do estudo. Quantas reuniões de estudo do Evangelho foram formadas? Nós teremos a oportunidade aqui de ver como que a federação saiu na frente executando esse projeto dentro do seu campo experimental, que são exatamente as reuniões de estudo do Evangelho. Priorizou-se, porque é um grande desconhecido, o Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando-se essas diretrizes que a gente durante algum tempo chamou de metodologia. Por quê? Porque esse material já era um labor de alguns companheiros espíritas que estiveram do nosso lado. A gente pode citar o Honório Abreu, em Minas Gerais, que realmente liderou um movimento de interpretação do Evangelho com as chaves espíritas e realizou um trabalho de divulgação, inclusive aqui no Nordeste. Ele pessoalmente esteve aqui na Federação, segundo informações da Marluz, e realizando esse trabalho. Nós tivemos a oportunidade de ouvir do Divaldo, num dos momentos de nosso trabalho comum, ele dizendo: meu filho, Honório Abreu iluminou o Nordeste com o Evangelho. Isso foi uma afirmação do próprio Divaldo, que admirava profundamente. Quando nos escrevia as suas cartas, escrevia assim: dê lembranças ao anjo Abreu. O anjo Abreu era Honório Abreu. Então, tem diversas cartas de Divaldo em que ele registra esse respeito profundo à tarefa do companheiro. Então, nós temos uma proposição que é essa virtual. Para executar isso, nós tivemos a criação de um instrumento tecnológico no portal da Federação Espírita Brasileira. Então, a pessoa entra lá, www.febnet.org.br/NEP. Ela já vai direto no material disponível do NEP através do site da federação. Então, nós temos aqui, institucional, nós vamos ter as informações básicas sobre a criação do NEP, seu funcionamento, isso que a gente está revisando. Os seus propósitos, a comissão... O regimento interno, né? Tem um regimento lá estampado para quem quiser conhecer, até por referência para quem tem interesse de criar alguma frente de trabalho congênere. Então, nós temos ali as atividades que foram desenvolvidas, que são desenvolvidas, ele vai sendo alimentado gradativamente. Nós temos o blog da Lei Divina, que é a revista que foi criada. Nós decidimos, e isso está no regimento interno, a criação de uma revista eletrônica para que ela pudesse conter artigos de pessoas. Nós começamos o trabalho, né? Então nós temos ali registro da primeira edição e já temos textos que foram publicados para somar. Essa revista, na verdade, ela tem uma conformação ali no site e os textos eles vão se sobrepondo. Então, na medida em que o tempo passa, que as contribuições cheguem em termos de pesquisa, em termos de chancela de material doutrinário evangélico, eles vão se sobrepondo e ficando disponíveis para pesquisa, para leitura, para exploração de quem se interessar. Temos o fórum. O fórum é o local de debates, né? Então, aquele local virtual de debates. A pessoa vai se cadastrar, ele tem as suas regras de funcionamento, o elemento então vai poder participar, trazer suas ideias, suas pesquisas, fazer indagações, e tudo isso vai ganhando uma dinâmica. O Haroldo gosta muito, como coordenador, como pesquisador, ele gosta muito de dizer que esse blog, ele funciona como a revista espírita de Allan Kardec, publicada pelo codificador e através da qual ele pôde tomar contato, fazer contato com os diversos núcleos nascentes do espiritualismo e de espiritismo. E com isso ele recebia mensagens, ele recebia pareceres, curiosidades, notícias do movimento que então se instalava na velha Europa daquele tempo, em outros continentes, porque a revista transcendeu. E durante muito tempo ele fez da revista um laboratório para então definir o material que iria ser publicado nas obras, naquele pentateuco kardeciano. Então a gente observa que o cuidado do codificador para que a obra não tivesse um caráter pessoal e ela tivesse um sentido universalista. Isso é muito importante, gente, porque nós, no nosso movimento, a gente costuma julgar que uma pessoa falou uma coisa e aquilo é verdade. Não. Nós temos que saber se aquilo tem uma expressão universal. Então não adianta publicar um livro e dizer que é aquilo se não tem chancela de diversos trabalhadores naquele sentido. Então esse cuidado o nosso codificador teve. E o NEP procura fomentar essas discussões ou mesmo pareceres de pesquisa. Hoje nós temos gente na doutrina que tentam desmoralizar a obra da codificação, a obra do Chico. Mas com qual autoridade? Simplesmente uma vaidade, às vezes acadêmica. Vaidade acadêmica, que é muito comum no nosso meio. Com todo respeito à formação acadêmica das pessoas. Mas ela existe. Então a gente vê pessoas desautorizando grandes missionários. E a gente olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, que piedade. Porque é um presunçoso. Ela não percebe que ela está num jogo de ilusão no campo pessoal. Então o NEP, ele tem uma preocupação de primeiro chancelar o trabalho, de torná-lo universal, para então oferecê-lo como universal, como expressão da verdade que nos interessa na nossa pesquisa, no nosso estudo. Nós temos, com essa introdução, uma forma de dizer a todos aqueles que se interessam pelo trabalho de aprofundamento da doutrina, Honório Abreu, de grata memória, um grande companheiro, ele dizia o seguinte, que no trabalho de utilizar o material espírita para adentrar os evangelhos, a gente não sabia se a gente aprendia no evangelho mais doutrina ou na doutrina mais evangelho. Porque é uma conjugação tão estreita de revelação, que a gente não consegue dissociar. Então, para a introdução do nosso trabalho de hoje, sinteticamente, este é o NEP, estas são suas proposições, estes são seus objetivos. Nós vamos agora passar a palavra para o Afonso Chagas, que vai discorrer sobre o que significa estudar a Bíblia, né? Como ela se subdivide, o que, é que nós queremos com isso, etc. Ele vai dar notícia para a gente. Muito obrigado. Queridos irmãos, companheiros no Ideal Espírita, Federação Espírita do Estado de Alagoas, todos aqueles companheiros da região, muita paz a todos. É com muita alegria em nossos corações que nós estamos neste momento de coração para coração, de alma para alma, estabelecendo essa conexão que deve fertilizar, fecundar e fertilizar o nosso coração para que a árvore do Evangelho possa, germinando, crescer, crescendo, florescer. E florescendo dá aqueles frutos benditos, porque Jesus, o grande governador espiritual do planeta, ao administrar a sua mensagem da Palestina para todo mundo, ela deveria transitar por várias regiões até conseguir atingir o êxito necessário. Nós estamos felizes de aqui podermos participar com vocês. Vamos conversar alguns aspectos sobre as três revelações e esse conhecendo a Bíblia, vamos ver o que, é que nós podemos pensar. Eu não sei se todos conhecem o personagem em destaque, mas este é Emmanuel. Quando Chico Xavier participava das reuniões de materializações em Pedro Leopoldo, certo dia, ele adentrou no recinto, segundo a orientação do nosso amigo Arnaldo Rocha, passou por um corredor, chegou na sala, levantou o braço esquerdo, imediatamente uma tocha se acendeu e com poucas palavras ele disse: o trabalho do médium é com o livro. Não despediu e retirou-se. Eles entenderam. No Instruções Psicofônicas tem essa fala do Arnaldo Rocha, no DVD dos Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, a definir o papel do médium. Mas ele não deixou de materializar. Meimei materializou, André Luiz materializou, vários espíritos materializaram. Então aqui está Emmanuel, fotografia espiritual. É desse jeito. 1,90 m de altura, que dizia o Arnaldo. Bem alto. Bíblia. No grego, biblion. Biblion significa livro. A Bíblia seria o plural de biblion. Seria livros. E no caso, a tradição, a Bíblia passou a ser o livro por excelência. A sua divisão em capítulos, porque na origem os textos eram redigidos letrinha próxima de letrinha, não tinha divisão em capítulos, não tinha divisão em versículos, era escrito corridinho, não tinha tanto papel, né? Aliás, não tinha papel, nós tínhamos pergaminhos, tínhamos papiros, não é? Então, a tradição diz, atribuindo a duas pessoas, naturalmente deve fazer parte de uma equipe, ao Stephen Langton, em 1227, ou o cardeal Hugo Santo Caro, por volta de 1260, foi a divisão em capítulos. Talvez o movimento tenha tido outras expressões, e eles organizaram na Bíblia toda a sua divisão por capítulos, para favorecer a consulta, a pesquisa. Lembrando que, na ocasião, a Bíblia não era popular, não era dado ao vulgo manusear as letras. Excepcionalmente, algumas pessoas podiam ter algum exemplar, mas era privativo do estado teológico o manuseio da Bíblia. Então, para aqueles que manuseavam, organizou a divisão por capítulos, para facilitar. Em 1551, Robert Stevens fez a divisão por versículos. Facilitou mais ainda. E depois também fizeram, além da divisão por capítulo e por versículos, a divisão por tópicos dentro do capítulo, para favorecer, facilitar quem ia pesquisar. Naturalmente, nós vamos entendendo a dinâmica, como Wagner lembrou. As revelações chegam, as duas primeiras, e depois vem o Espiritismo para fazer-nos voltar às duas primeiras e compreender mais profundamente. Um dado: quando Gutenberg desenvolveu e inventou a imprensa, havia publicado vários panfletos, várias matérias, mas segundo alguns, e são opiniões que estão nos dados de pesquisa da internet, que pode às vezes não estar com tanta veracidade, mas o primeiro livro a ser impresso, um livro, foi a Bíblia. Cerca de 20 e poucos anos após a sua, esse dado está errado, gente. Nós fizemos a correção, não é isso aqui não. Eu fiz a correção, mas não pegou a correção. O ano, depois eu vou dar até o ano diferente, não é esse ano aqui não. Está errado aqui, porque nós mudamos e não capturou a mudança. 20 e poucos anos após a invenção da imprensa, quando Martinho Lutero faz a tradução para o alemão, patrocina a publicação da Bíblia, vulgarizando-a, tornando-a agora acessível ao público, ao povo, às mãos de todos os, naquele momento, os cristãos, que começava a tradição protestante. No livro O Consolador, perguntaram a Emmanuel qual que era o papel de Martinho Lutero. E Martinho Lutero tem o papel, segundo Emmanuel, de tirar a Bíblia da prateleira e colocar na mão do público. Isso tem 500 anos. 500 anos somente, depois de mais de 3 mil anos de história do Velho e do Novo, da tradição judaico-cristã, tem 500 anos que a população do mundo ocidental tem acesso. Então, quando Wagner lembra para nós aqui da dificuldade da leitura, é até compreensível. Eu, às vezes, fico refletindo, eu sou de uma família que veio com a tradição religiosa muito forte, católica, mas na família e na minha casa, principalmente, a pessoa que mais lê a Bíblia é o vento. Porque fica em cima de um púlpito aberto e o vento passa a página para lá e passa para cá. Mas nós estamos mudando isso, gente. O vento pode ler a Bíblia. Porque, aliás, o vento, pneuma, né? É o Espírito. Pode. Mas nós devemos ler a Bíblia muito mais do que o vento, porque ele só fica nos Salmos. Corre para lá e para lá. Eu vou, assim que terminar, eu pego a data correta, está ali registrado, para a data de quando ela foi publicada, né? Quando ela foi vulgarizada pela imprensa do Gutenberg. Um dado para a gente buscando entendimento. Na Bíblia católica, de tradição católica, nós temos 72 livros. A Bíblia de tradição protestante tem 66 livros. Na Bíblia católica, são 45 livros no Velho Testamento. Na protestante, são 39. O Novo Testamento é igual para os dois. Então, nós temos uma diferença de 6 livros que tem na Bíblia católica, de tradição católica, e 6 que não tem na Bíblia de tradição protestante. Daqui a pouco nós falaremos quais são eles. Esse aqui é um dado só de curiosidade. O grupo protestante empolgou com a publicação da Bíblia e fez várias pesquisas. E teve um pesquisador inglês que contou o número de capítulos. São, na tradição protestante, a tradição de João Ferreira de Almeida, são 1.189 capítulos, com 31.173 versículos. Em inglês, nós temos cerca de 3 milhões de letras. Aí dividiu a Bíblia ao meio e encontrou o Salmo 117. Uma curiosidade. O Salmo 117 só tem 2 versículos. Ou seja, o primeiro versículo conclui a primeira parte. E o segundo versículo começa a segunda parte. É um dado, só curiosidade. Claro que se nós buscarmos a Bíblia católica, não vai dar essa condição. Então, não vamos dizer que isso aí foi feito assim, milagrosamente. Não. É só um dado para a gente buscar entender. Porque tem capítulos dos Salmos que são muito grandes, com muitos versículos. E tem esse capítulo 117, que é o capítulo do meio, apenas com 2 versículos, para cada um de nós pesquisar depois. A primeira revelação, a lei de justiça, que define a apresentação, através de Moisés, que captou dos benfeitores espirituais, a síntese da lei divina nos 10 mandamentos, o decálogo, que posteriormente, segundo a tradição, Moisés iria distribuir em vários outros códigos, mais de 600 códigos. Emmanuel também foi perguntado sobre o problema do Velho Testamento, porque parece, ficou assim a imaginar, que o Espiritismo não iria tratar muito da Bíblia, que o Espiritismo na revelação já trazia o seu conteúdo de filosofia, de religião, e de ciência, e que não precisava de buscar muito a Bíblia. Mas não é bem assim que nós temos visto com o codificador e com a obra psicografada por Chico Xavier. Emmanuel perguntaram assim a Emmanuel no livro Consolador, na questão 267. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Então, o pressuposto é a educação religiosa do homem. Qual que é a posição do Velho Testamento na educação religiosa do homem? Se nós estamos, temos uma meta, que é a, essa meta, no processo dela, é a arte de formar caráter, que é educar. E se a educação busca o vértice superior do triângulo, que é a religião, então nós precisamos de entender qual o papel de cada instrumento educativo. Emmanuel responde assim, do Consolador. No quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular, ou como a fonte máter da revelação divina. No estado de natureza, no reino inorgânico, o Velho Testamento é a pedra base, a pedra angular, a pedra de esquina, na fundamentação do edifício, na estrutura de edificação. No reino vegetal, junto com o mineral, patrocina a fonte, aquele ponto que mina a água, ou que mina o valor que deverá no futuro alimentar as nações. Vamos ver a divisão, para compreender um pouquinho a divisão do Velho Testamento. Nós temos a lei, ou a Torá. Torá é, são os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros atribuídos a Moisés, onde nós encontramos ali o Gênesis, fala das origens, das causas, a história dos patriarcas, dos 3 primeiros, os 3 grandes patriarcas que foram inclusive referendados por Jesus, na fala de Jesus, que é Abraão, retirado do paganismo da Mesopotâmia, em Canaã, Mesopotâmia, em Ur, na Caldeia, e trazido para a Palestina, o filho de Abraão, Isaac, e o filho de Isaac, Jacó. Nessa história tem outros filhos, que não vem ao caso nós tratarmos agora. Depois nós temos o Êxodo, que é o livro que trata da saída da escravidão do povo hebreu, que estava no Egito, já havia algum tempo, escravo há 450 anos aproximadamente, e que Moisés retirou este povo de lá sob o comando dos Espíritos Superiores. Se sairmos do campo histórico e formos ao campo simbólico, nós vamos encontrar o livro que nos ajuda a libertar, a redenção, a salvação, né? Libertar das vinculações materiais. O Levítico, que trata das leis, os Números, que foi um recenseamento que Moisés fez. Entraram 70 almas no Egito. Os 12 filhos, as esposas, os filhos, Jacó, as esposas, a que estava encarnada, porque Raquel não estava encarnada, só as outras 3. 70 pessoas entraram no Egito, quando daquela fome, José era o chanceler. Quando saiu, eram mais de 3 milhões. Durante 450 anos, multiplicaram por demais. E o Deuteronômio é o 5º livro do Velho Testamento. Essa divisão é da tradição da Bíblia, de John Davis. Existem outras divisões aqui, só para dar uma ideia. Tá? Os chamados livros históricos, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º de Reis, Primeiro e segundo de Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. São tradições, a história do povo hebreu contada por ele mesmo, tradição vivida ao longo das suas movimentações, escravos em vários lugares, aprisionados em outros, as suas saídas, seus retornos, tudo estão narrados nessas experiências. Terminando o trabalho de Moisés, quem adentra Canaã é Josué, ele que coordena, e aí tem toda a história. Os livros poéticos, não que não tenha poesia nos outros, mas os chamados livros poéticos, nós temos primeiramente Jó, depois temos os Salmos, os Provérbios, os Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. São chamados livros poéticos. Nesse livro do Eclesiastes, no seu terceiro capítulo, nós teremos uma síntese magistral do pensamento do seu escritor, atribuído a Salomão, sobre o tempo. Todo o propósito debaixo do céu tem um tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de cantar, tempo de alegrar, tempo de deixar de cantar, tempo de não se alegrar, tempo de entristecer, tempo de semear, tempo de colher, tempo de ajuntar pedra, tempo de espalhar pedra, tempo de tudo. Os chamados livros proféticos. Nós temos os profetas maiores e temos os profetas menores. Eu pensava comigo, o que é esse negócio de profeta maior que profeta menor? O profeta maior é o Wagner, o profeta menor é o Afonso. Não, o que é isso, né? Qual que é a questão? Como é que mede? Então, essa divisão, essa fala, é devido ao número de páginas, inicialmente, depois de capítulos de cada profeta. Então, os maiores são os profetas que escreveram muito. Né? Nós temos Isaías, Jeremias, as Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São grandes textos, em quantidade de páginas, de capítulos. E os profetas menores, nós temos, esses são os 12 profetas menores, os que Aleijadinho imortalizou na escultura, lá em Congonhas, em Minas Gerais. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os chamados, os 12 profetas do Aleijadinho, ou os profetas menores. O Aleijadinho, os outros 6, muito obrigado, viu? Os outros 6 que estão na Bíblia Católica e os protestantes não adotaram, é o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Primeiro e Segundo de Macabeus. Segundo a revelação da lei de Deus, a missão do amor, que apresenta para nós o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, é o advento e a vida de Jesus, o Cristo. Emmanuel foi perguntado assim, questão 282 no Consolador. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? A organização da ideia começa com a fonte mater, a pedra angular. E a posição do Novo Testamento, ou do Evangelho? Evangelho e Novo Testamento, quando nós falamos assim, está dizendo a mesma coisa, apesar de sabermos que são 4 evangelistas e os outros são textos de cartas, o Apocalipse e o Atos, mas nós, quando falamos de Evangelho, estamos falando do Novo Testamento, muitas vezes. O Velho Testamento, Emmanuel vai abrindo sempre, é o alicerce, olha a imagem, da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Um é alicerce, o outro é o edifício construído sobre o alicerce. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Do Espírito. Temos o edifício já estabelecido, Velho e Novo Testamento, conjugados. Não tem jeito de fazer casa sem alicerce. E só alicerce não é a casa. É preciso conjugar o alicerce e o edifício. E estes são os livros conhecidos na Bíblia católica, protestante. Não está na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ainda não adotou o Novo Testamento. A Bíblia hebraica só vai do Gênesis até Malaquias. Nós aqui agora estamos na tradição genuinamente cristã. Um evangelho de Mateus, um evangelho de Marcos, um evangelho de Lucas, um evangelho de João. O Ato dos Apóstolos, 14 epístolas de Paulo de Tarso, 3 epístolas de João, o evangelista, 2 epístolas de Pedro, 1 epístola de Tiago, o menor, 1 epístola de Judas, Tadeu, e o Apocalipse de João. Na Bíblia como um todo, e é só no Novo Testamento que tem isso, né? Um único autor não é hebreu. Lucas. Lucas é grego, não era hebreu. Ele escreveu 2 livros quando nós compulsamos a Bíblia como um todo. E os 2 livros estão no Novo Testamento, que é o livro de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Que no livro Paulo e Estevão, nós aprendemos, Emmanuel nos orienta sobre as condições que Lucas escreve o seu evangelho. Paulo iria escrever, tinha ao longo do tempo arregimentado um material, mas quando ele está saindo da Palestina para Roma, prisioneiro, ele apelou para César, Paulo atribui a Lucas, pela a sua presciência, ele já sabia que não daria para escrever o evangelho como queria. Atribuiu a Lucas essa função, pedindo a Lucas que consultasse Maria, e Lucas fez assim para ampliar algum horizonte. E recomendou que escrevesse também as notícias daqueles tempos de trabalho, mas que não falasse das glórias, falasse dos desafios, das dificuldades e da superação que o discípulo do Cristo precisa mobilizar na sua intimidade para atingir patamares superiores. Porque nós temos aprendido a repetir, o evangelho é um vasto caminho ascensional. E a coisa vai andando, não basta, não é? Mateus, Marcos e Lucas, está no Consolador essa questão, no livro Consolador, apresentam Jesus, o pastor de Israel, na sua feição sublime. Isso é uma frase de Emmanuel. Eles são chamados os evangelhos sinópticos. Sinópticos por quê? Sim, no grego é conjunto. Ópticos é olhar. Ou seja, pode ser abarcar com um olhar de conjunto. Do nascimento de Jesus à sua morte. Marcos não começa do nascimento. Marcos começa do batismo de João. Mateus e Lucas, cada um na sua vertente, começam do nascimento. E todos três vão até a morte de Jesus. João, ele faz um evangelho diferente. Ele apresenta o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Então nós temos 3 evangelhos que tratam da vida de Jesus num plano linear, do nascimento, as suas parábolas, os grandes ensinos, as curas, até a prisão, a crucifixão e a ressurreição. João, ele inaugura o evangelho nas alturas das noures, falando do verbo, que estava no princípio, que era no princípio, que estava com Deus, e o verbo sem o qual nada se fez, tudo a partir do verbo se manifestou. Palavras profundas e belas. A terceira revelação de Deus, a verdade. Então nós temos aqui apresentado o Velho e o Novo Testamento, nos seus livros, nós não estudamos o conteúdo que vamos aprender com o NEP a aprofundar no conteúdo. Aqui estamos igual corretor vendendo apartamento, né? Só mostrando a casa, não é? Agora o sofá e a cama, o armário, isso é depois, né? Com o morador que vai colocar. A verdade. João, o evangelista, seu capítulo 14, em 3 versículos, ele escreve assim para nós: se me amardes, 4 versículos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E tem o versículo 26 também, quando diz que o Espírito da verdade vinha ensinar todas as coisas e fazer lembrar de tudo o que ele já havia dito. Nós sabemos disso. Então, nesses versículos, existem outros, claro, Jesus anuncia a chegada do Consolador, porque ele diz assim antes: muitas coisas tenho que ainda dizer, mas vós não podeis compreender agora. No futuro, que eu acho que é o tempo atual, nós temos certeza que é o tempo atual, estamos em condição, né, Sérgio, de ir aprendendo. E aí Emmanuel foi perguntado, no livro Consolador, questão 352: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Emmanuel disse assim: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que, pela voz dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. O Espírito Verdade, quando faz o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o papel era de restabelecer todas as coisas, confundir os orgulhosos, fazer luz nas trevas, convidar-nos a um trabalho com o novo, lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E Emmanuel vai dizer aqui que o Espiritismo chega restabelecendo a verdade, onde estava colocado outros elementos que não é verdade, como diz o Francisco de Assis, e que foi cantado pelo coral, não é? Onde tiver dúvida, levar. Não, é isso mesmo, né? Tiver dúvida, levar a verdade. Tiver dúvida é a fé. Qual que é a verdade? A mentira. Onde tiver a mentira, levar a verdade. O Espiritismo, então, ele surge como chave para a interpretação da mensagem de Jesus. Nós não fazemos aqui nenhuma apologia exclusivista. Não fazemos nenhuma ideia presunçosa. Mas é que são os Espíritos definindo para nós o investimento de Deus, de Jesus, os bons Espíritos, como aquela chave para a compreensão de uma mensagem que estava... O edifício estava fechado. A porta do edifício estava fechada, estava até um pouco enferrujada. Agora nós vamos abrir a porta. Muitos pontos dos evangelhos, isso é Allan Kardec dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo, muitos pontos do evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, em geral são ininteligíveis, parecendo alguns até disparatados, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. O codificador, na sua introdução, capítulo 1, capítulo 1, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aponta para nós todo este movimentação, fazendo então, nós temos o alicerce, temos a casa com as portas e a janela e a chave que abre para o habitante entrar o edifício e habitar ali. Vamos ler uma apreciação, o Velho e o Novo Testamento. Entre o Velho e o Novo Testamento, encontram-se diferenças profundas e singulares, que revelam muitas vezes como fortes contrastes ao espírito observador, ansioso pelas equações imediatas da experiência religiosa. O Velho Testamento é a revelação da lei. O Novo é a revelação do amor. O primeiro consubstancia elevadas experiências dos homens de Deus, que procurava a visão verdadeira do Pai e de sua casa de infinitas maravilhas. O segundo representa a mensagem de Deus a todos os que o buscam no caminho do mundo. Com o primeiro, o homem bateu à porta da morada paternal, perseguido pelas aflições que lhes flagelavam a alma, atribulado com os problemas torturantes da vida. O Evangelho é a porta que se abriu para que os filhos amorosos fossem recebidos. No Velho Testamento, a estrada é longa e vezes sem conta, as criaturas humanas desfaleceram entre os sofrimentos e as perplexidades. No Novo, é a estrela da manhã espiritual, resplandecendo de amor infinito no céu de uma nova compreensão. No primeiro, é o esforço humano. O Evangelho é a resposta divina. A Bíblia reúne o trabalho santificador e a coroa da alegria. O profeta é o operário. Jesus é o salário na revelação maior. Eis porque, com o Cristo, se estabeleceu o caminho depois da procura torturante. E é por esse caminho que a alma do homem se libertará da Babilônia do mal, que sempre lançou o incêndio no mundo em todos os tempos. A Bíblia, desse modo, é o divino encontro dos filhos da terra com seu Pai. Suas imagens são profundas e sagradas. De suas palavras, nenhuma só se perderá. Nenhuma só se perderá. Um dia, no cimo do monte da redenção, os homens entregar-se-ão de braços abertos ao seu Salvador e a seu Mestre. Então, nessa hora sublime, resplandecerá para todas as consciências da terra a palavra de Deus. Essa é uma palestra de Emmanuel, um texto de Emmanuel que está no livro Coletâneas do Além. No Consolador, lá inaugurando o seu trabalho, em 1937, 38, 40, nós temos aqueles apontamentos conceituais. E aqui nós temos uma expressão de sentimento, de coração para coração, definindo para nós a correlação entre novo e velho. As diferenças aparentes, mas um conjunto, uma obra. E o nosso investimento atual nosso investimento de espíritos reencarnados numa hora crepuscular, mas também no momento de alvorada, é de sermos capazes de filtrar junto com aqueles que foram antes de nós, que nos antecederam, as revelações, as orientações, e utilizarmos a chave que a doutrina espírita nos oferece para abrirmos as portas do edifício, entrarmos e redimir a nossa própria alma. O processo é árduo, o projeto é auspicioso, mas nós somos convidados ao trabalho. O cristão não mede dificuldade na tarefa que tem que empreender. Ele vai, porque não é ele. Ele é filtro, ele é instrumento. O trabalho de redenção é de Deus, claro, organizado na terra por Jesus, e nós somos operários. Então nós, neste momento de estudo, de reflexão, conhecendo a Bíblia, assim, ligeiramente, passando por alto, muito por alto, só conhecendo os seus livros, né, sem entrar no mérito das histórias, da interpretação, que não é agora, será depois, claro, nós vamos entendendo que chegou a nossa hora. Chegou o nosso momento, depois de múltiplas encarnações, andando às cegas, às tontas, sem saber decifrar o verdadeiro enigma, sendo devorado pela esfinge da vida, vida após vida, chegou o momento do grande decifrar. Penetrarmos profundamente no âmago, na substância da revelação do Cristo. Conhecer a verdade. Capítulo 8 de João, versículo 31 e 32. Dizia Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Este é o nosso projeto. A liberdade pelo conhecimento da verdade, com a chave do Espiritismo, adentrando o edifício de redenção das almas e o alicerce do Velho Testamento. Então nós deixamos aqui essa reflexão, sem cansá-los com muitas falas, mas é justamente para aquele ponto de compreensão. Temos coragem de compulsar as letras e ler. Ainda que, como diz Emmanuel, que seja muito difícil ao nosso raciocínio e compreensão de algumas letras do velho, vamos lê-lo. Primeiro, é igual o agricultor, primeiro ele tem que arar a terra, comprar o terreno, arar a terra, depois fazer toda a semeadura e a germinação. Muita paz a todos, muito obrigado, Deus abençoe a cada um, felicidades.